encontrar é aqui o seu lugar. Olha só, você e eu, nem lá nem cá, nem sabe quando vão chamar. A nossa história é tão difícil de contar. E quando você vem, não sei se dessa vez você tá vindo pra ficar. Imprevisível o seu jeito de amar. Traz fogo, mas joga água em cima. Diz que tá cheia de amor, mas vive tão vazia. Socorro, já procura quando tá carente. Vem e faz a minha mente, me diz o que você sente. Coração borboleta voou, ainda bem que um dia volta. Vai lá se aventurar, traga a resposta. Precisa se perder pra se encontrar. É aqui o seu lugar. Vê se não demora pra voltar. Traz fogo, mas joga água fria. Diz que tá cheia de amor, mas vive tão vazia. Socorro, só procura quando tá carente. Vem e faz a minha mente, me diz o que você sente. Coração borboleta voou, ainda bem que um dia volta. Vai lá se aventurar, traga a resposta. Precisa se perder pra se encontrar.